ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui os parabéns para toda a torcida rubro-negra pela conquista de ontem à noite, ao mesmo tempo deixar os pêsames, não apenas para a torcida do Botafogo, que perdeu o Nilton Santos, mas para o futebol brasileiro, para a história do futebol brasileiro, que perdeu a enciclopédia, o Nilton Santos, que aos 88 anos já sofreu mal de Alzheimer. Na verdade, o Nilton Santos já estava doente há bastante tempo, né? Desde já veio de Brasília doente, ele morou muitos anos em Brasília, aliás, onde eu estive com ele, convivi com ele, tomamos uns uísques lá em Brasília, lá naquele tempo, na década de 80 e começo dos anos 90. Bom, nós vamos tratar de futebol, estou começando o programa falando de futebol por causa disso, porque nós vamos tratar do preço dos ingressos para o jogo de ontem. Foram preços altos, elevados, segundo eu estou vendo aqui na página, na internet, numa das páginas da internet, o preço mais barato era R$ 125,00 a meia entrada do nível superior 2 Norte. O inferior 2 Norte também era o mesmo preço, não sei que diferença faz. Aí o superior Leste era R$350 e o inferior Leste R$500. E o Maracanã mais R$800. Tudo isso veio depois que o Maracanã deixou de ser um estádio de futebol e virou uma arena padrão FIFA. E aí é que nós vamos desdobrar a nossa conversa, porque nós vamos entrar não apenas no padrão FIFA para o futebol, mas nós vamos entrar no padrão que se pretende para o Rio de Janeiro, para o país, no padrão de desenvolvimento urbano, essa coisa toda. Mas vamos começar com o futebol, que é o melhor, e a torcida do Flamengo está em festa, isso é o que interessa. Aqui no estúdio comigo, Rodrigo Azevedo, que é assessor da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado, que é o órgão que está acima do PROCON, que a gente conhece, o popular PROCON, e o Jorge Ramos, nosso colega aqui, jornalista, radialista, comentarista esportivo aqui da Nacional, colega nosso que está aí nessa batalha, pode falar muito a cavaleiro desse assunto, mas eu vou começar com o Rodrigo, que é o nosso convidado de fora. Rodrigo, bom dia. Eu sei que você não tem muita intimidade, na verdade você já disse que não tem nenhuma intimidade com tipo de programa como esse aqui, programa de rádio. Eu gostaria que você abrisse falando exatamente das suas impressões como cidadão e como uma pessoa da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, sobre esses preços que eu acabei de dizer dos ingressos do Maracanã. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Com grata satisfação, agradeço a oportunidade de convite em nome da Secretaria. Espero poder contribuir em algum ponto com os debates. E o que se observa é que os aumentos realmente foram considerados altos por parte da Secretaria, e o PROCON entende altos aumentos praticados nos valores dos ingressos, que chegaram a custar, conforme dito, até R$ 800,00, né, que é um nível muito elevado considerado os preços anteriores. Acima do salário mínimo, né? Pois é. Né? Mais do que o salário mínimo. E considerando o público do Flamengo, né, pergunta que fica é se esses preços atendiam todos os torcedores, né, ou uma parte deles. Eu acho que é o grande questionamento de cunho social até, né? É verdade. Quer dizer, na verdade é o poder aquisitivo da torcida, e não apenas do Flamengo, da torcida em geral. Nós vimos que o ingresso mais caro era mais caro do que o valor do salário mínimo. Então isso aí já é não só a torcida do Flamengo, mas toda a torcida brasileira, grande parte da torcida brasileira. Jorge, apesar disso, Jorge, o Maracanã estava botando gente pelo ladrão, no bom sentido. Como é que é isso? Bom, primeiro, bom dia a você, Golo. Bom dia também, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes ligados aqui no programa. Tem toda a razão, é um preço muito alto. E a gente tem que começar falando da elitização que está acontecendo no futebol brasileiro, né, e mundial. A gente sabe muito bem que há algum tempo os preços vêm aumentando, e a partir da Copa do Mundo, quando o Brasil conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo, esses preços, a transformação dos estádios, que a gente acostumou a chamar de estádio, em arenas, esses preços subiram, porque os estádios são construídos para um público de maior poder aquisitivo. São construídos para a televisão, acima de tudo. Você não tem mais a geral, que o pessoal se esbaldava ali, que era justamente um local para quem não tinha muito dinheiro. Eu cansei de ir a geral, garoto, sem grana, ir para geral. Isso não existe mais. Por outro lado, a gente sabe muito bem que também tem essa coisa da oferta e procura, da demanda, né? Porque a torcida, até foi a pergunta, né? O Flamengo é um time popular. Isso aí é popular, mas também ele é elite. O futebol é popular, mas você tem nas torcidas, você tem todos os estados. Mas sociais. O Flamengo... Ele deveria, de certa forma, ser considerado. O mais querido do Brasil, a maior torcida, o time do povo, também é um pouco de falácia também. Ou seja, também. A base que sustenta a torcida durante todo esse tempo, de certa forma, ela não ficou afastada do momento mais especial que seria... Sem dúvida nenhuma, está se afastando o povão dos estádios. Você tem toda a razão. Não há como fugir disso. O povão, quem o Golo falou, né, Golo, do salário mínimo. O ingresso mais barato, você tem um número de R$125, né, Rodrigo. Isso. Mais barato, R$125 é meia, caro. É a meia da meia, não, tem ainda... Tem a meia dos R$125. Tem os R$75. Mas R$75 é caro. É muito caro, é verdade. Uma coisa que eu queria só jogar aqui, né, porque o que está acontecendo também, a gente vê, por exemplo, no caso do Flamengo especificamente, que você vê um time que tem uma predominância de negros, e quando, agora com esse feitio de arena nos estádios, você vê quando sai o gol, o jogador corre para a torcida, e a torcida do Flamengo está majoritariamente branca pela primeira vez. Ali no Maracanã, você vê na televisão, na imagem da televisão, o que aparece é majoritariamente branco, quando antes, quando era estádio, as imagens da geral eram imagens majoritariamente de pessoas pobres e negras, e mestiças, e essa coisa. Eu acho que está havendo, além de uma seleção étnico-racial a partir do poder aquisitivo. Exatamente, tem toda a razão. Claro que isso está acontecendo. Você está com a predominância na Copa das Confederações, a gente já notava. Tudo bem que até Copa do Mundo, Copa das Confederações, você tem um outro público. Mas a gente já nota isso, que há essa elitização. E como, obviamente, os negros... historicamente tem um poder aquisitivo mais baixo, você está vendo essa constatação de ver mais gente que não negros, brancos, né? Agora tem um outro aspecto também que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: existem leis de gratuidade. Então, o que acontece? Alguém tem que pagar por isso. Quando você impõe uma lei, olha, vai ter que ter gratuidade para menores, para maiores de tantos anos, alguém vai pagar por isso. Pode ter certeza. Sim. E quem vai pagar nessa casa é o torcedor. E os clubes se movem por paixão. Então você vai colocar isso ali naquele valor. Eu não estou defendendo o valor do ingresso caro, porque eu acho que foi caro. Eu acho até que numa decisão você pode majorar o ingresso. Eu acho que é um espetáculo de maior atenção, teoricamente de maior qualidade, que não foi até mais ontem. Caro, o jogo, né, foi ruim, aberto. Quer dizer, é um espetáculo mais caro. Mais caro. É. Agora, o problema é o nível. O nível. Né? De R$800. Nossa, é caro demais. Sim, Rodrigo, você ia falar isso. Quando ele começou a falar, você ia atropelar ele, mas aí recuou e eu... Não, porque eu estava falando da gratuidade, porque alguém vai pagar por isso. Pois é, está certo. Não existe. Você vai no teatro hoje, o que acontece no teatro? Os produtores teatrais, eles ficam loucos, porque põe-se uma gratuidade, aí os caras dobram o preço do ingresso para compensar. Sem falar a carteirada. Eu estou falando o que acontece. Agora, óbvio que eu sou a favor. Sem falar a carteirada, o cara que chega querendo o cara vai bater a carteira do menores. Bem, na verdade, nesse aspecto, o preço no Brasil, ele é livre. Ele é livre. Isso é indiscutível. Embora, condicionado pela própria Constituição Federal a uma série de aspectos, né? Dentre eles, a defesa do consumidor. Né? Há que haver uma correspondência, uma equivalência entre a livre iniciativa e a defesa do consumidor. Né? Não é dizer eu posso tudo e qualquer coisa. Não. Caracterizado o abuso, o aumento injustificado, tanto a Constituição Federal quanto o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que na parte que trata de práticas abusivas, coloca de forma bem clara que elevar sem justa causa preço de produtos ou serviços configura prática abusiva, então é nesse aspecto que entra a atuação dos órgãos, né, de defesa do consumidor, como a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, hoje, sobre gestão da secretária Cidinha Campos e o PROCON, que é a autarquia vinculada a esta secretaria, que atua, mas atua por dever institucional. Agora, Rodrigo, antes do jogo do Flamengo, quando foram anunciados os preços dos ingressos e soube-se que o ingresso mais barato custaria R$250, e aí vamos eliminar todos os benefícios que pode ter a meia entrada, logo que seja, o ingresso padrão ali menor era R$250. Houve uma tentativa de reduzir esse valor, houve uma tentativa judicial, até que foi barrada. Antes de qualquer coisa, eu disse, olha, não pode mexer nisso aí, porque não tem nada a ver. Isso aí, em cima exatamente desse argumento que você levantou agora, que é da livre iniciativa, da coisa que é um espetáculo de futebol. Sim, governo... bom, mas é uma questão que está sendo discutida. Né? Ela não foi finalizada. Sei. Não houve, não se colocou uma parte... Não bateu o martelo, né? Exatamente. É uma questão que vai ser levada, né, até o último momento no, durante o Poder Judiciário. E uma coisa que eu tenho que destacar é que as instâncias administrativas e judiciárias, elas são independentes. Nós temos instaurado um procedimento no PROCON hoje, né, porque o PROCON considera, é a posição do PROCON, abusivo o aumento justificado, um processo administrativo em trâmite, onde vai ser oportunizado ampla defesa, justificativa do clube, e ao final, se o PROCON entender realmente abusivo esse aumento, o Flamengo poderá ser multado em até R$7 milhões. Quer dizer, né? quem foi ao jogo ontem e achou caro o ingresso, é bom guardar o canhoto porque pode receber de volta uma grana. Então você que foi ao jogo ontem, guarde o seu canhoto. Jorge, você queria falar o quê? Não, eu, por exemplo, eu acho que o PROCON faz um trabalho fantástico. É um órgão de extrema necessidade para o consumidor, da defesa do consumidor. Eu conheço várias pessoas, assim como o Rodrigo, né, que tem esse trabalho, essa missão importante. Mas quando você, um clube, eleva os seus preços e a torcida não reclama disso... Em partes, né? Em partes, é verdade. Isso não é bem... Mas, não, porque chegou verdade. A ser falado da imprensa, então é porque eles reclamaram. Peraí. Houve a reclamação, mas o estádio ficou lotado. Não sei... até que ponto, quando isso acontece, eu acho, minha opinião, o Rodrigo está aqui para me ajudar e ajudar o ouvinte a entender, enfraquece um pouco essa argumentação, porque o estádio lotou e como se trabalha com paixão, é verdade. É uma coisa complicada, apesar da lei ser fria, clara, né? Os rigores da lei. Agora, eu acho que acontece isso, porque não é um fenômeno brasileiro, simplesmente. É um fenômeno mundial em todas as coisas. Eu acho que na Europa, inclusive, agora com a crise econômica que eles vêm atravessando, tirando a Alemanha e a França um pouco, eu acho que no resto dos países também estão revendo essa situação de você cobrar o que quer, né? E outra coisa também, quando o torcedor... Por isso que eu falo da paixão, viu, Rodrigo? Porque quando o Flamengo precisa do torcedor, ele bota o ingresso a R$2, a R$3. Quando ele quer lotar o estádio, Porque o clube está numa situação ruim. Aí quando o clube está numa situação, obviamente, de ser campeão, aí o que faz o torcedor, o dirigente? Aumenta o valor abusivamente. Porque o problema é o abusivo. É o abusivo. É o abusivo, esse é o problema. Injustificado, que eu concordo plenamente com você. Agora o cara vai lá e paga também. Eu queria tirar um pouquinho o foco do PROCON e jogar o foco no CONAR. por exemplo, e argumentar que quando você paga mais caro para ver o Cirque du Soleil, você sabe o que é que você vai ver. Quando você cobra mais caro para ver o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, decisão da Copa do Brasil, você cria uma expectativa de uma excelente partida de decisão. E Jorge, você viu o jogo ontem? É, eu vi o jogo. Então, não valia R$250 aquele jogo? Se você analisar em termos de qualidade técnica, não valia. É, em termos claro de você eu... de bolso, você vai desembolsar, porque não é só os 250. Você tem que ir para o estádio, você vai comer um negócio, coisa. Vai comemorar depois. Exatamente. Sai por menos e os preços não reais. São baratos lá dentro do Maracanã. Nada é barato. Também tem isso, né? Os preços... Não só... Também tem outra coisa para o Procon dar uma olhada. Não só não existe lanche grátis, como o lanche é superfaturado. Superfaturado, exatamente. Mas então, e aí, isso está no foco também, Rodrigo? Sim, o PROCON vem atuando nessa linha, inclusive em diligência feita no próprio Flamengo, com relação a essa questão do aumento abusivo. Nós fizemos uma diligência in loco, né? Fomos no próprio Flamengo e uma equipe de fiscalização, né? Foram várias equipes, chegaram a checar dentro do próprio clube, as cantinas, né? Com relação a preço, a qualidade, alimentos, qualidade. E chegamos a constatar, né, a presença de alimentos vencidos. Uhum. Né? As cantinas foram autuadas, vão responder ao processo administrativo que cabe, e é uma questão que o PROCON está na rua. É. Né? Agora, depois que apreenderam comida vencida também no Cipriano, vale tudo, né? Não é a cantina do Flamengo que vai... Inclusive, se a gente... Claro, eu não quero abrir o tema, porque o tema está relacionado com o preço dos ingressos. O Brasil é um país caro. O Brasil hoje muito caro. É um país muito caro. Muito caro, é verdade. Os turistas estrangeiros reclamam demais. Demais, né? Agora, fechando no tema, novamente ao tema, nós temos aqui, eu acho que, eu não sei se o Rodrigo tem isso aí, se não me engano, eu acho que entre gratuidades obrigatórias por lei, é em torno de 20%. Um quinto do total dos ingressos? Quer dizer que o Flamengo teve 50 e poucos mil ingressos vendidos lá. Olha, ontem entraram de graça, ontem, em torno de... Quase 10 mil pessoas. 10 mil pessoas num total de 70 mil? No total de não estou falando em relação ao público pagante. Sim, quantos? O pagante foi 50 e poucos mil pagantes. Mais os 10 mil de gratuidade? Aí, então você tem um número de gratuidades muito grande. É, 1 em 5. Quer dizer, em cada 6, um entrou de graça. A verdade é essa. O que, de forma alguma, não afastou a renda recorde. 9 milhões. Né? Em torno de 9 milhões. É mais de 9 milhões. Agora é o seguinte, então, esses jogos, aquele jogo Flamengo e Santos em Brasília, ele teve um recorde de renda também, e ele foi feito, planejado, programado para isso, para dar recorde de renda. Depois eles fizeram um do Vasco, lá em Brasília também para dar recorde de renda, acho que foi com o Corinthians ou com o São Paulo, e não deu, porque os dois times estavam mal na tabela. E você falou ainda há pouco, Jorge, uma coisa interessante, que é o clube, quando ele precisa que o torcedor vá ao estádio, ele baixa o ingresso. Põe lá embaixo. Eu me lembro de um jogo do Fluminense, ainda esse ano, um jogo do Fluminense em que a diretoria decidiu botar o ingresso do Maracanã barato, R$20 o ingresso, era R$20. Hoje, eu como tricolor, digo que se o Fluminense me pagar R$20, eu vou pensar duas vezes se vou ou não ao jogo. É verdade. Não, mas é porque a relação é de paixão, entendeu? Então, o time está mal, aí você põe o ingresso barato, aí o time fica porque melhor, o torcedor não vai, né? E outra coisa, você vende a expectativa do jogo, porque você não está vendendo o espetáculo, porque pode ser um péssimo espetáculo. Não, todo mundo. Então está vendendo inclusive, um filme. Inclusive, que já está feito. Você está vendendo, pode até perder. Ontem o Flamengo podia perder também. Na verdade, nesse ponto, a questão da paixão. Né? A paixão. Eu quero fazer uma relação. Dentro desse aspecto, o consumidor ele é uma parte vulnerável. Ele é a parte fraca, né? Né? Completamente vulnerável. E daí entra o papel de atuação do Estado, né? Em gerar uma proteção efetiva, né, nessa relação da parte mais fraca. Por quê? Porque o fornecedor de produtos e serviços ele tem um lado mais forte na relação. Né? Então ele pode se valer disso, dessa condição, para poder impor, né, os critérios, as condições que ele julgar. E não o Estado tem de estar presente nessa relação, porque se tratando de consumidor, as normas do consumidor são normas de ordem pública e de interesse social. A própria Constituição confessa e o próprio Código. Por isso, demandar uma intervenção efetiva, como vem sendo praticada por parte da Secretaria, junto com a sua autarquia, e isso não é prioridade para o Flamengo, não. Né? Nós estamos presentes e estaremos presentes onde houver descumprimento dessas normas, dessas regras estabelecidas. Eu gostaria de ver o Flamengo multado em 7 milhões. Eu gostaria de ver. Porque eu acho, sem duvidar do trabalho do PROCON, que eu já falei aqui, que eu considero de extrema eficácia. Tal. Mas é difícil acontecer isso. E outra coisa, eu me lembro uma vez, né, abrindo um pouco no tema, né, que eu estava viajando, né, trabalho, e o hotel que eu estava na Alemanha custava 70 euros à noite com o café da manhã. Aí teve uma feira, na segunda-feira ia começar uma feira internacional. Eu saí, fui para um lugar, voltei. Quando eu voltei, sabe quanto era o valor? 350 euros. Quer dizer, subiu 5 vezes. 5 vezes. Ah, o que, que é isso? É. Não, por causa da feira. Então isso acontece. O que eu fiz? Eu tive que procurar outro hotel. Porque eu não ia pagar 300. Agora, quem está na paixão pelo Flamengo. Quem precisa estar na feira, vai pagar. Mas vai pagar. Aí entra a questão dos sistemas, né? O sistema liberal. O sistema dirigista, intervencionista, que é o caso do Brasil. Do Estado, a presença do Estado. O Estado tutelar, né? Um Estado tutor da sociedade. O nosso viés desde... Mas aí eu pergunto ao Rodrigo, desculpe. Não, claro, que é isso. Você foi convidado para isso mesmo. Eu quero saber se tem histórico, nessa questão do futebol, de um clube ter sido autuado num valor máximo. E se autuado, se pagou essa multa? Ah, sim. Na verdade, esse dado eu não tenho. Eu acho, inclusive, aqui que no isso... momento, agora que eu posso assegurar que um aumento dessa ordem, né, efetivamente... Ele precisa ser muito não embasado. Não tem precedente. E ele precisa ser muito embasado para poder... E ele tem que ser justificado. Agora, coisa... Inclusive, nós pedimos a apresentação de planilha que justificasse, através de ato do diretor-presidente do PROCON, né, baixamos o ato e solicitamos as justificativas ao Flamengo. O Flamengo não apresentou as justificativas, então até agora nós desconhecemos as razões que levaram a cobrar esse preço diante da recusa de apresentação. Mas essa coisa vai, essa explicação terá de ser dada. Terá de ser dada no curso do processo administrativo já instaurado. Eu queria só, já aproveitando, Jorge, você abriu o leque, eu acho interessante para a gente não ficar em cima desse jogo do Flamengo ontem, porque a situação é mais ampla do que isso. Isso era o ponto de partida. Hoje, se você quiser comprar hoje uma passagem de avião Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, para você voar de um lugar para o outro no dia da abertura da Copa do Mundo, a passagem está custando mais de R$ 2.000, quase R$ 3.000. Isso provocou uma reunião em Brasília, da presidência da República, provocada por algum PROCON esperto, mais atento, lá de São Paulo, que é bem atento nessa questão também, já chegou e disse: vem cá, os caras estão cobrando, qual é a justificativa que você tem? Qual justificativa pode ter para a passagem subir? Uma passagem que já é cara. Hoje eu estava vendo no jornal domingo passado que muita gente que faz a ponte aérea Rio-São Paulo compra passagem para Campo Grande com conexão em São Paulo, porque desembarca na conexão, sai mais barato. Na verdade, nesse ponto, né, o PROCON não ficou na discussão. O PROCON adotou medidas efetivas. Ele não tem que ficar discutindo, porque, né? Sim. Ele vai em cima do fato. À medida que se constatou aumentos, né, do período em que se realizará a Copa do Mundo, FIFA 2014, de mais de 1000% na valoração do preço das passagens aéreas, o PROCON, imediatamente, por determinação da Secretaria de Defesa do Consumidor, da secretária Cidinha Campos, ajuizou uma ação civil pública contra as companhias aéreas, né, que está em curso, e a medida efetiva já foi tomada, além do processo administrativo. É, né, porque o que nós temos aqui no Brasil, ao mesmo tempo que nós temos um Estado que é muito tutor da sociedade, nós temos, né, desde o Getúlio, aquele negócio do o pai dos pobres, né, o Lula é o pai, a Dilma era mãe do PAC, esse tipo de coisa, nós temos esse viés paternalista e também assistencialista, nós temos um histórico desrespeito total. Então, assim, isso é um absurdo, mas não acontece nada. Como você falou, algum clube recolheu a multa, foi multado. Bom, mas o ponto aqui, né, não é discutir o paternalismo, o ponto aqui é discutir a legalidade. Pois é, mas se nosso sistema, ele é dirigista e intervencionista, ele demanda atuação, e atuação efetiva. Tem que resultar em alguma coisa, não é? Com efetividade, o resultado chega, com trabalho. Pois é, isso é a mesma discussão, essa é a mesma discussão, assim, o Mensalão. Aí, os caras foram condenados, tinham que ir para a cadeia. Não é? Aí, e foram. Não, pois é, eu digo, mas olha só, aí quando foram, olha, foram para a cadeia. Como exceção. É uma exceção, exatamente. Mas, o problema do... E os outros? Cadê os outros? Não eu vão? Acho que, por exemplo, o que eu julgo, essa relação do clube com a sua torcida, eu acho que o Flamengo pegou pesado com a sua torcida. Eu acho que pegou pesado. Na cobrança, do ingresso. Valor, né? Porque, eu não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas eu acho que a palavra abusiva, abusivo, é que deve ser empregado aí. Porque não dá para ser um aumento dessa proporção. Eu concordo plenamente. Eu tenho dúvida se isso vai ocasionar alguma coisa, eu tenho dúvida. Vai ter efetividade nisso. Mas é uma dúvida, é um direito que eu tenho. Não obviamente, duvidando de nada que está sendo feito, porque eu estou vendo que está sendo feito. E outro aspecto também é essa questão que a gente tem que debater também, talvez num outro encontro, que é essa elitização que está acontecendo no futebol brasileiro. É verdade. Não é? A gente vê os estádios, que não são estádios mais, agora chamam-se arenas. É verdade. Né? Agora, isso também... E você não tem mais o Geraldino, aquele cara que ficava ali... Não tem mais geral, que dirá Geraldino. Você não tem mais aquela imagem do cara desdentado com o radinho de pilha no ouvido. Não, aliás, hoje nos estádios, você já não tem mais o radinho de pilha no ouvido. As pessoas levam televisão de mão. É. Tem gente levando o radinho de pilha porque é fiel ao rádio de pilha, gosta do rádio, como eu gosto. Eu gosto de ir para o estádio ouvindo o rádio. Eu sou do tempo do Jorge Cury, Valdir Amaral, exatamente, essas coisas. Né? Mas vão mudando, né? Ainda se ouve rádio, eu acho, mas também tem todos os outros aparelhos que são levados. Bom, né? Pelo menos eu acho que isso aí é um aspecto positivo até, né? Questão tecnológica, mas eu entendi o ponto que você quis colocar, que é o público, né? Seria uma imagem que... E mais, o seguinte, o futebol deixou de ser um espetáculo presencial. Ele é um espetáculo da televisão. Ele é um espetáculo midiático. Você compra o espetáculo, as televisões compram o espetáculo. Exatamente. Por um preço fantástico. Vendem as cotas de patrocínio por preços fantásticos. Tudo é muito bem remunerado. Tudo é um grande negócio. E nesse grande negócio, nós estamos vendo isso, e agora eu vou viajar na maionese mesmo, na arrumação da cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016 e para a própria Copa do Mundo do ano que vem. Nós tivemos o exemplo da Aldeia Maracanã, a discussão em torno da Aldeia Maracanã, que o governo teve que voltar atrás e voltar os índios para lá, porque aquilo realmente era um desenho de cidade que se projeta e que se persegue, que não atende à comunidade que vive nela, que é a história do futebol também. Essa desproporção de preço, né? Porque o ganho, né? O poder aquisitivo do brasileiro, ele ainda é baixo, a maior parte da população ganha mal. Pois é, e o problema... Então, como é que o cara vai pagar? Mas é. E o problema, Jorge, é que o problema é que não se faz nada para baratear. Só se faz para encarecer. Isso. Só se faz para ficar mais bonito, para ficar ter um estacionamento perto, caro. E a cultura do se dar bem também. Né? Vou levar vantagem, né? Aquela história. Vou me dar bem, vou levar vantagem. Essa cultura. A gente aqui, por exemplo, vai ter amanhã uma importação americana chamada Black Friday. É. Né? Que até o Procon está vendo isso. O Walmart está anunciando isso aí. Então o que acontece? já tem uma lista imensa de empresas na internet que são, são black, entendeu? É, são, Black Friday. São, mas tem algumas que estão ali como numa lista de ruim, de empresas que... lista negra. Lista, fake. Já que nós estamos no inglês, os fake Black Friday. Eu não gosto nem de falar de negro, que parece pejorativo, mas são empresas que estão relacionadas com empresas ruins. Por quê? Porque no ano passado anunciaram pela metade do preço, né, o dobro, né, aumentaram e botaram a metade. Então essa cultura no Brasil, que é uma coisa meio que brasileira, não é em todo mundo, não. Existe, porque se dá bem. Isso aí é o seguinte, na verdade, o Procon está atrás disso. Na verdade, você agora, tem, historicamente, o Procon age muito nisso aí, e ele pode, o Rodrigo pode citar esse exemplo, porque se você aumenta o preço 100% para você no dia seguinte dizer que está fazendo uma liquidação reduzindo a metade do preço, você está fazendo, primeiro, propaganda enganosa, segundo, você está lesando o consumidor. Sim. E aí entra o Procon, né, Rodrigo? Na verdade, você cria um mecanismo para lubridiar, né, o próprio direito de escolha, né, e presta uma informação imprecisa ao consumidor e cria uma situação que leva ele a engano. Aí, né? Nesse caso, no caso do Black Friday, o consumidor pode pegar a propaganda da véspera do Black Friday, da quinta-feira rosa, e mostrar que na quinta-feira rosa aquele produto estava por R$100 e que no Black Friday ele foi para R$80 com desconto de 50%, não, então tá. Quer dizer que ele foi para R$160, era isso? Esse é o raciocínio, Rodrigo? Na verdade, aí há uma série de questões, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a oferta e a apresentação de produtos, ela tem que ser clara, precisa, e o fornecedor, ele tem que assegurar a oferta que faz. Ou seja, se ele oferta determinado produto ou serviço a tal valor, ele tem que cumprir. Ele tem que ter aquele produto. Aliás, a lei é clara nisso aí. Se não tiver um produto similar, mesmo com preço mais caro, tem que sair pelo preço não anunciado. Não há discussão nesse sentido. A oferta foi posta, a oferta tem que ser cumprida. Agora, se houver desrespeito, o conselho é entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, do estado do Rio de Janeiro, tem um telefone que é o 151. Diga logo, é o 151? Né? É o 151, que podia ser 171, né? É verdade. Podia ser, ficava mais fácil memorizar. Não, mas 171 não corresponde a ao que eles vão denunciar. Liga 171 para denunciar um 171. De fato. O telefone é 151 e colhe reclamações de segunda a sexta, né? Na nossa sede da Rua da Ajuda. Sim. Inclusive, estamos mudando de lá, né? A partir de segunda-feira, nós estaremos situados na Avenida Rio Branco, 25. Mais central ainda, bem ali na Praça Mauá, pertinho. Para atender melhor e de forma mais ampla, porque com a atuação do PROCON mais forte. E fica na rua, ali na Rio Branco, vai ficar assim uma loja da rua? Não. Mas era bom ter um negócio tipo agência bancária na rua. Para dar mais condições, né, e atender melhor. Não, eu sei que tem um prédio, mas eu digo, não tem uma loja embaixo? Quer dizer, o prédio, tudo bem, porque tem administração. Na verdade, o atendimento ao público vai ficar no quinto andar. Então fica aqui a sugestão de você propor lá. Pois é. Abrir uma loja embaixo. Sim, mas independente da sede, que a partir de segunda-feira... Já vai estar lá na Rio Branco 25. Isso. Nós temos postos de atendimento no estado, né? Na Central do Brasil, Bangu, no Shopping Bangu, né? Um lugar bem acessível. Em Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, dentro do Shopping Grande Rio. Então, o PROCON é um órgão amplamente disponível. Estamos trabalhando para torná-lo cada vez mais. Aliás, essa questão do PROCON, eu vou abrir outra vez o foco aqui, porque essa é uma relação que, com a discussão no Brasil hoje, eu tenho visto isso com a ascensão da classe média, esse ingresso da classe D na classe C, e também a própria configuração de classe média brasileira. Quem ganha mais de R$1.000 já é considerado classe média, o que é um conceito discutível, principalmente para ver jogo do Flamengo na decisão do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. não é? Aí, então, o que nós temos hoje, com esse ingresso da classe, dessa nova classe média, é uma discussão de que a cidadania, ela se mistura ao consumo. Então, é cidadão quem é consumidor, quem tem cartão, quem tem crédito, quem tem esse tipo de coisa. É o ser em razão do ter. Exatamente. Né? Ele é a grande discussão da pós-modernidade. E aí, exatamente. E aí, você entra na questão do futebol aqui, quer dizer, onde é que o torcedor, onde é que a paixão entra isso aí. Por exemplo, fazendo um exemplo bem maluco aqui, alguém vai reclamar de preço de motel? Vai? Não. No Procon reclamam? Olha, eu não tenho conhecimento. Notícia disso. Mas, é difícil acontecer. Mas alguém vai? Porque é o seguinte, o cara que vai também pro Maracanã assistir ao jogo do Flamengo pagando 250, ele vai porque ele quer. Nesse caso, sim. É a paixão. Quem vai reclamar é o que não conseguiu ir. Paixão, né? Mas aí não podemos esquecer o aspecto legal da coisa. Sim, claro. Né? O aspecto legal. Olha, o Brasil tem lei aberta. Ele é uma vontade livre. Ele é parte vulnerável na relação. Né? Então, entra a paixão, entra uma série de... O Brasil é um país com leis, diversas leis. E muitas não cumpridas, na verdade é essa. Mas eu gostei da ponderação. Da analogia. Ele ficou com o motel na cabeça, está com má intenção esse menino. Inclusive o Procon fez fiscalizações em alguns motéis na cidade e fez constatações de produtos vencidos. Sim. O Golo, você quer ver uma coisa que deve ser também avaliada pelo Procon? E que eu acho que é de extrema importância, o Maracanã é fatiado, né? É como um avião, né? Quando você abre uma passagem de avião, você às vezes... Rio-São Paulo, R$30. Você fala assim, mas são 5 ou 6 lugares que custam R$30, porque os outros custam mais caro. 300. Maracanã é assim também. E quando você vai comprar ingressos no Maracanã, você tem algumas bilheterias. Eu recebi denúncias de que em jogos da semana passada, que, por exemplo, os ingressos... Campeonato Brasileiro. Pessoas que iam comprar ingressos mais baratos, né, não estavam podendo utilizar o cartão de débito. Tinha que ser em dinheiro. Tinha que ser em dinheiro. O que é legal, né, Rodrigo? Não, na verdade... Em outros mais... Só para fechar. Sim. Em outros mais... bilheterias que vendiam ingressos mais caros, você poderia usar seu cartão tranquilamente. Até o de crédito você poderia usar. Isso é um aspecto. Aí entra a ilegalidade. Exatamente. Então, isso é uma coisa que está acontecendo. Pois é. Isso é uma denúncia formal que o Jorge está fazendo. Inclusive, aqui. Até aconselho os consumidores que passaram por isso, entrar em contato com o nosso telefone 151 ou na própria secretaria, né? Sim, pode falar na comigo. Na Rua da Ajuda 5. 5, através do telefone 2333-0005. 2333-0005. E trazer essa notícia. Porque, existe algum PROCON nos estádios, não, né? No estádio de futebol, não. Dentro dos próprios estádios, não. Agora, a questão então, seria o caso de ter uma delegacia do PROCON ali, junto com a delegacia policial, tem o negócio da PM. Talvez seja uma mesinha com um cara sentado. Mas a questão do que você levantou do pagamento, do pagamento, na verdade, o pagamento, ele só é obrigatório em dinheiro. Dinheiro ninguém pode recusar. Mas à medida que se disponibiliza meios alternativos, né, seja cartão de crédito, débito, cheque, e vinculam a informação da aceitação, eles, a partir daí, estão obrigados. Não é razoável, né, digamos assim, no lugar que se vai lucrar menos. Pois é. Né? Pois lucrar menos. Às vezes, pagamento em dinheiro e no local que vai ter uma renda mais. Esse é o princípio. Além disso aí, quer dizer, o lado que prevalece é o lado de quem está oferecendo o serviço ou pois o produto. Sempre. E aí é o seguinte: você vê no comércio, é muito comum isso, no comércio tem até aviso na parede. Compras abaixo de tanto, com cartão não pode. Ou seja, assim, o que é uma prática. Que é ilegal. que é ilegal. Você... Mas eu vi isso em Nova York. Mas acabei de falar aqui que existem leis no Brasil, mas que não são cumpridas. Não, mas por isso tem que ter a fiscalização. Isso é uma lei do capitalismo, porque em Nova York é assim. Entendeu? Você vai pagar, você compra um negócio de 8 dólares e meter o cartão de crédito em lugar que o cara olha e diz, não, cash only. Que é só grana, ele só quer dinheiro, porque... Tá errado. Tá errado, tá ilegal. É. Errado ele também não tá, porque ilegal. Ele vai ficar aí na mão de uma administradora de cartão que vai tirar 5% daquela compra e vai pagar ele em 2 meses. E aí ele fica... Exatamente. Ele perde capital. Agora, de giro, mas de qualquer maneira... Se ele pratica não tá o satisfeito, vista, tira. Com desconto... Para os consumidores, acaba sendo uma vantagem para o próprio consumidor, né? Porque nós sabemos que as operadoras de cartão de crédito, elas cobram pelo serviço que prestam. Claro, então, cobram muito. Acaba majorando o custo. Então, isso é uma ponderação que se tem que fazer. Tem que ser feita. É. Né? Não pode ser visto de uma forma muito crua. Porque tem muita coisa, por exemplo, tem muitos lugares, esses comércios pequenos, esses comércios tradicionais, e o cara não aceita nada, só dinheiro. Até na lanchonete, o cara diz, não, só trabalha com dinheiro. Porque é a maneira mais antiga, ali. A mais antiga é escambo, né? É o escambo, é a troca. Mas ali, desde que inventaram o dinheiro, é a maneira mais prática de você resolver. Agora, Bolo, será que o Flamengo vai fazer... no próximo jogo, para comemorar o título, sim, né? O ingresso a um realzinho? Um real? Fica a proposta, né? Fica a proposta, né, Rodrigo? Fica a proposta. Você conhecendo o mundo do futebol como você conhece, com a experiência que você tem, Jorge, você acha que é possível, eles se sensibilizam? Porque eu sei que esse pessoal lida com paixão. Eu acho difícil que isso aconteça. Não vai ser esse valor que foi, né, no jogo de ontem. Pode até fazerem aí um marketing, né, dizendo, venha comemorar o título, né, no jogo tal, mas não vai ser, não vai. Bom, um realzinho. Considerando a postura adotada pelo clube até então, eu acho pouco provável. Pouco provável, né? Agora, o que você acha que deve ser a postura do Procon em vista desse evento de ontem? O que você acha? E tendo essa tradição de intervencionismo do Estado, de tutela sobre o cidadão, o que você acha que deve ser a postura do PROCON? Na verdade, a postura do PROCON não será. Ela já é. O PROCON considera abusivo o preço praticado, já instaurou o processo administrativo. Então já está rolando. Ele está respondendo, bem como ajuizamos a ação civil pública, que está sendo analisada, e a questão vai ser tocada até o final. Ao final, depois de ser esgotado o procedimento, na esfera administrativa, que é independente da judicial, independente do poder judiciário, sim, independente de uma forma, eles poderão sim, uma vez o PROCON constatando, através de apresentação de planilhas de custo, que esse aumento é injustificado, eles sofrerão as sanções administrativas. E as sanções são o quê? Uma multa? É multa que chama? O nome técnico? Sim, são multas. As multas, elas variam de 200 a 3 milhões de UFIR. UFIR é a unidade fiscal do Estado. Hoje está em torno de 2,40 reais. Alguma coisa. Então, o valor máximo da multa poderá chegar até 7 milhões. Né, de reais, considerado uma série de aspectos, como a capacidade financeira do infrator. Aí, né, aí a gente, era isso que eu ia chegar agora. Então aí nós vamos no outro lado da rua, não muito longe dali. O governo estuda o reescalonamento e o perdão de dívidas de clubes. Né? Então aí o Flamengo pode dizer, mas olha, a gente está no PROER lá dos clubes. Não, mas aí é uma questão fiscal completamente distinta do procedimento aqui presente. Mas você não acabou de dizer que o devedor não, ele tem que... Mas é para critérios... Ele pode alegar isso? Não, não é alegar. A própria lei coloca para critérios de aplicação da multa a capacidade econômica. E se a capacidade econômica for alta... A multa majora. Certo. Né? Um critério de justiça, de razoabilidade, que a lei coloca, um critério de ponderação. Não é razoável você punir uma pessoa não considerando a condição econômica, o lucro da empresa. Né? Esse a ganância, a verdade, esse é o princípio. Aí voltamos àquele negócio de levar vantagem, Jorge, que você falou. Entendeu? A ganância. O Golo e o Rodrigo ouvintes, eu conheço alguma coisa, né, pela experiência que eu tenho. Nós, o Brasil, é um belo país, tem um povo bom, acima de tudo. Jovem. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ser coletivo. O brasileiro não é coletivo. Ele até para ser mais individual, é aquela história, precisa ser coletivo. Então a gente tem que pensar nisso. O brasileiro não pode pensar, porque é claro que o exemplo é ruim. A maior parte das vezes o exemplo é muito ruim, naquela coisa do se dar bem, aquela história do farinha pouca, meu peão primeiro. Então a gente tem que ter essa noção para a coletividade. Então, em relação a tudo, né? Esse caso do para voltar ao tema aqui de hoje dos ingressos desse jogo, eu não discordo que quando você tem um chamamento maior, uma atração maior, que você possa, obviamente, oferir lucro maior em relação àquilo. Mas não pode ser dessa forma, como foi, tão abusivo assim. Aí vem uma elite e paga por aquilo. E segrega aquele que é o verdadeiro. Porque você. A base que o cara que ganha salário mínimo. Ele pode até ter feito lá um esforço maior, não sei se fez. Não foi. Esse cara não foi ao jogo. Inclusive, houve a declaração de do próprio jogador do Flamengo, né? Que deveria ser considerado muito bem pelo torcedor, se valeria a pena. Que o Léo Moura. Pensar primeiro na família. O próprio jogador. É mesmo, é interessante. Quem será esse cara? O Léo Moura. Foi o Léo Moura, Foi o Léo Moura. Cada vez esse cara ganha mais minha admiração, viu? Porque ele tem falou umas isso. Posições ótimas. Olha, o pai de família é verdade, tem que considerar prioritariamente. É por essas e outras que o Bolsa Família vai para a mãe, né? Não vai pro pai. O que acontece é o seguinte, eu sou a favor dessa relação livre. Mas em certos casos... Todos nós somos. Mas casos, isso tem uma regulação. Porque quando é demais, tem que ter. Quando é demais, agora tem que saber como é que... A gente tem vários exemplos. É verdade. A gente tem exemplo de estacionamento, que é uma coisa que nunca deu certo nesse país. Né? Você vai num shopping, é caro pra caramba. Não, pagar estacionamento em shopping já é um absurdo. Aí depois, até a secretária Cidinha Campos fez uma lei que... Aí os caras aumentaram mais, aí ficou mais caro ainda. Mas isso a intenção dela foi ótima. Pois é, mas aí agora. O seguinte, olha só, Rodrigo. Eu me lembro de que as multas de contratos por atraso de pagamento, de aluguel ou de qualquer coisa, eram de 10%. Às vezes até abusivamente botavam em 15% o aumento da multa. Aí veio uma lei estabelecendo que o valor tinha que ser de 2% no máximo. Aí os contratos passaram a ser redigidos da seguinte maneira. O contrato de aluguel é R$1.000, se você pagar até o vencimento certinho todo mês, você paga 800. Se você pagar no dia seguinte, paga R$1.000. Então a multa passou... exatamente o que aconteceu com essa iniciativa da Cidinha. Bem, o primeiro ponto é que na questão do aluguel não é uma relação de consumo, o que não equivale a dizer que o aumento ele não tenha que cumprir. Mas o aluguel, você tem o exemplo do aluguel como exemplo apenas. Sim. Pode ser qualquer prestação de serviço ou até de produto. Se você comprar e pagar até o dia tal, você paga, comprou a prazo o seu piano, você comprou para você pagar a prestação, então, se você atrasar a prestação, a multa era de 10%, passou a ser de 2%, então o cara te dá um desconto. A verdade é que a criatividade humana é limitada. É o negócio, exato. E daí entra, o negócio de levar vantagem, é o negócio do jeitinho. E daí entra a necessidade do Estado e dos órgãos responsáveis atuarem. Atuarem para quê? Para coibir essa... É claro. Existem coisas que eu acho que são básicas, que eu acho que são coisas assim que uma política de Estado, né, deve proteger. Né? E outras coisas até pode se permitir até que haja uma... Que o mercado comande. O mercado possa comandar. E outras não. Porque é o mínimo, você tem que ter o mínimo. Saudável, né? É o mínimo. Claro. Ninguém aqui está contra o mercado. O mercado é a parte importantíssima. Né? Aliás, é isso que a gente persegue, né? O Brasil quer isso. Agora, o consumidor, ele tem força. Só que ele, para ter força, ele não pode querer levar vantagem individualmente. Ele tem que ter um espírito coletivo. E aí, olha, para amarrar, Jorge, para amarrar isso aí, eu queria só amarrar, porque nós estamos chegando ao final. O que o Rodrigo falou ainda há pouco, com isso que você tinha dito antes e der reforçando agora, quer dizer, esse individualismo, ele prejudica o coletivo, evidente. E levando em conta que nós temos, segundo o IBGE, 200 milhões de habitantes, e 51 milhões são jovens, e o Brasil jamais terá proporcionalmente essa quantidade de jovens no futuro, porque a tendência é envelhecer, e nunca teve antes. Então, hoje, ele falou bem, o Brasil é um país jovem, nunca mais será tão jovem. E o jovem é aberto, está formando a personalidade, ele está mais propenso a aceitar as ideias de coletivização, de socialização das coisas. É essa ideia que eu acho que tem que prevalecer. Eu gostaria para encerrar, vocês encerrassem com isso aí. Rodrigo. Por isso, a importância da informação, da educação, né? E o PROCON atua nisso. Aliás, por mandamento legal. A informação é um aspecto fundamental. O consumidor bem informado, a sociedade bem informada, ela exerce melhor as suas escolhas. E nesse ponto, indubitavelmente, os jovens têm uma abertura, mas também não só os jovens. A informação, a educação, ela chega em que idade for, né? O ser humano, ele está aprendendo todos os dias, todos os dias. Basta que seja oportunizado o acesso à informação, à educação, que é um dos aspectos que também perseguimos. Legal. Né, com a atuação da autarquia. Bom, o Rodrigo tocou num ponto que é fundamental aos países, né, que é a educação. A educação, toda vez que nós conversamos todos os aspectos, né, de uma relação, de qualquer coisa, a gente cai na educação. E o grande desafio, né, obviamente... E é a pedra fundamental. Exatamente. E o grande desafio nosso... Hoje, acho que aqui do Brasil, é justamente a educação, a se fazer uma revolução na educação. Não adianta só consumir, né? O povo ter dinheiro para consumir e achar que com isso ele é feliz. Mesmo, né? Porque todo recurso ele é escasso. Exatamente. Eu conheço muito gente que tem dinheiro que não é feliz. Felicidade é muito... É muito diferente disso. Não, e até alguma coisa aqui, só para rapidinho, é que as pessoas ganham dinheiro e vão gastar fora, vão gastar em Miami. Está aumentando o consumo de brasileiros lá fora. Exatamente, muito maior. Então, essa coisa dessa filosofia do consumo, o consumo pelo consumo, não leva a nada. Não é? Então, o que se deve estabelecer é um grau de educação melhor, aí que está, que eu acho que vai permitir que as pessoas façam reflexões a respeito de tudo que está acontecendo e não se deixe levar simplesmente, porque existem coisas tão básicas dentro dessa relação de consumo que as pessoas não percebem, porque não tem um esclarecimento, né, maior para que possam... É verdade. Tomar uma atitude defensiva em relação a isso. Bom, a começar até pelos juros. Claro. Ninguém sabe o que é juros. Você não tem informação. Então, hoje, que a gente fala tanto em era da comunicação, da informação, é a era que as pessoas menos sabem. Afastando um pouco o aspecto legal da discussão, o fato é que o Flamengo saiu campeão, né? Inclusive, eu acho, tenho certeza que a secretária Cidinha Campos está super feliz, porque é flamenguista, né? Não só ela, como também o assessor dela, né? E a atuação é baseada na legalidade, né? Carinhosamente, mandar um abraço para a secretária, que eu sei como é, qual o trabalho que ela desenvolve, sei que a dificuldade que é. E ficamos aqui de ver se esse problema vai ser multado mesmo. Vamos ver. Foi ao jogo ontem, guarde o seu canhoto. Não jogue fora o canhoto, que você pode receber uma graninha desses 7 milhões que o Flamengo vai pagar. Só dizer que a partir de segunda-feira, nosso atendimento. Rio Branco 25. Sétimo andar, é um prédio todo, quinto, né? Quinto andar é o atendimento ao público. É isso aí, olha, o Tema Livre vai ficando por aqui, muito legal. Quero agradecer a participação do Jorge Ramos, a participação também do Rodrigo Azevedo, que é assessor da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor, o órgão que está comandado pela Cidinha Campos, pela deputada Cidinha Campos. O Jorge é nosso colega aqui. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã às 10h05 da manhã nós estaremos de volta. Até lá, um bom dia para você.